5 avistando, check trem, pouso autorizado, 1-0, vento 060 graus, 4 nós. Livre pouso, 9-100. Check trem. Baixou e travou. 995, solo agora os 34, livre à direita, 121 no ponto 9, solo, bem-vindo. 219. O 1995 autorizado táxi via Alfa é a ponte antes da Juliette. Gol 995, autorizado táxi via Juliette até através do gate 06, no mesmo aguarde instruções do veículo Solme para taxiar até o gate 10. 715, identifique, desça para 4 mil pés, chegada bom, ajuste 10 no 2. 4 mil pés, chegada bom, ajuste 7. Gol no 804, desça para 2 mil pés, autorizado de LS, reforço estabilizado. Para 2 mil pés, no 804. Pode parar a recepção, entendeu? Afirmativo. T07, recusa para 250 nós, desse mantenha o 050, chegada bom. Muito bom dia, esse é o TAN 3890, exercício 330, somente para programação, qual a saída prevista? Confirme a rota, TAN 3890. Claro, a rota prevista é a via Aracaju. É o Peruísque 58, saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, obrigado. Para Salvador? Tantra em 517, estabilizado. Cliente com a torre agora 118, decimal 95, 3507. 295, 3507, obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3507 estabilizado, X-ray da 10, baixo e travado. 3507, vento 060 graus, 59, ciente que abaixar travado, pouso autorizado da 10. Eu pouso no 0, 3507. estabilizado, o Gol 904. Semitorre 118, decimal 95. 0,5, ótimo. Salvador, muito bom dia. Voo 904, vai passar o estrela sem baixo travado. Uma milha e meia. 04, vou na aproximação e na nova start. Voo 904. Será? Solo 7, solo 44, direito 21.9, solo livrar, bem-vindo. Direito 21.9, solo Salvador, bom dia, tá 357, já. Solo 3597, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 04. Alfa, Juliette, gate 04, tá. 0, vento 050 graus, tipo nós. Repouso para o voo 1804. Check 3. Baixo travado. Sim. Confirmando que chamou o solo foi o Web 57, 17. Sua 31171, a informação em curso é o hotel. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 715, desça para 2 mil pés, autorizado LS. 2 mil, autorizado LS. De Belo Horizonte, foi direto Trive e de acordo com a nota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 320, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda, pós-bridge, em bridge intercepta o peso 1 no meio. Transponder é 5420, controle 199.8. 320 Guarulhos, pela peso 1 no meio, BH, depois Trive, depois conforme rota. Duplo ângulo, decola da 10, curva à direita da Euleda, bridge, 420, transpondo 19, transpondo 71. 3171, cortejamento correto, reporte pronto para o feedback acionamento. Preparado. 04, solo agora os 47, direito 121.9, solo, liberado, bem-vindo. 129, obrigado. Pode seguir para 2.067? Afirmativo no 607, autorizado para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado ILS, reporte ponto estabilizado, reduza para 2009. Reduzindo para mínima de aproximação e forma de estabilização. LF, voo no 7-5. LF, voo no 7-5. 7-5, torre 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, acho que está lá. Corre, gol no 7-5, bom dia. 5, bom dia. Ainda no avistado, reporta o que tem embaixo de checado. Sim, aí está, embaixo travado, 7-5. Sim, 7-5, agora avistado, tempos autorizado 1-0, vento 0-6-0 graus com 3 nós. Sim, autorizado, quando vai reportar quando toca. Vento variado agora com 3 nós, foi autorizado ao estado. Autorizado por pista 10, 7-5. Bom dia, desça para 2000 pés, chegada Bonf, identifique, ajuste no 0 no 2, 1897. 2000 pés, chegada Bonf, identifique, 1897. Bom dia, identifique, desça para 4000 pés, chegada bom, se ajuste no 0, 1-2. Desça para 4000 com 1002, na bom, 3-1-5-3. ILS, 1607. M Torre 118, decimal 9607. Obrigado. 715, bem-vindo, Solo 53, ao litrar direito, 121.9, Solo. Confirma, 715. Bem-vindo ao livrar direita, 121.9, solo, livrar direita. Deixa eu lá, obrigado. Na 607 na escuta. Trem, pista, agora livre, vento 020 graus, com 3 nós, com autoridade. Livre pouso, 607, baixou e travou. Quem? Bono 715, autorizado, táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette, posição 3, 715,